Jeszcze rada do mojej na parę wyjdzie, że w tym górze słabym się powodu może na przejście. Jeszcze jest 5-0, wyjdzie rady parę pozycjonat, że to jest po prostu rada do mojej ponad. Alfa, ganha 1-2-1 do Simonato. 1-2-6 do Simonato, sim. Alfa, 1-3-3 do Simonato. Thank you. Foi direto para a posição 4. O 9770, foi direto para a posição 4. O 4235, reduza para 2509. Tá, 3-5-2-0. 1-0-4, confirmo o tração para o 70. Opa, tentando controlar a para 4 metros de altitude, 0, 1, 4. Boa noite, Papa Romeo, Kilo Alfa Romeo. Testa 17. 0261 identificou. 0261 identificou, Kilo Alfa Romeo. Pista 10, vento 08, 0 grau, 1 0 mais. Repouso na 1 0, voo na 7, tudo bem. Pelo amor de Deus, contato radar na decolagem. Chuva, sai da Conde até o nível de voo 070. Sai da Conde até o 070 inicialmente, pelo amor de Deus. Esquerda na altura 205, limite permanente. 770, deixa para 210, autorizado de 950, pela sessão, informe sobre o banco. Para o localizador, curva esquerda na altura 145, com a estabilidade. reta. Após o colégio, mantenha a reta até 3.000 pés. Com alta decolagem autorizada, vento 080 graus, 08 nós, cabeceira na 7. Alfa Romeo está autorizado a seguir e manter o nível de voo 090. ele mantém, está esperando as outras. 746, passando 2.710 a Boca Aroca. Runo 746, contato radar na decolagem, desculpa as vias, saída curta, nível de voo 230. Usado via para 230, Boca do 746, quando possível, o Aracaju. Sim, aguardo. Controle da 3815. É possível a prova de morte, vai? A 3815 abaixo da operação, tá? Ok, vale, obrigado. Escuta ali para 2600. Buscado 9072, contato rodando decolagem, se fazer seja salvo 1, nível de voo 340. Salvo hora 340, conto carro, quando possível uma prova para ele. Voo 1882, para interceptar o curso do log, curva esquerda, pro 145, na posta 3A. Gol, autorizado por 070 graus, 139, próxima 0. Ele pôs gol na 8. Fechando em 3, decolado 59, chama controle 208. Controle 208, vou subir 3, vamos lá, 3. 103, 97, eu vou sair do pouso, 0, mas na final, pode ele manter. Desculpa, dia, pegação, voando, nível de voo 380. Bom, na plataforma, sabe dia, 380-6323, é. No centro, chama agora o centro Recife, frequência 122, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom voo. Gustavo, 9072, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, bom voo. 0 graus, 129. o Alfa Romeo está um minuto agora para a posição Conde, mantém o nível de voo 090, e o serviço Adai está encerrado, chama controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, com voo. Brabo, brabo, pelo sem identificação. Azul 49, 80, tecoada 1 a 0, chama contra ele, Salvador 208. Salvador 208, boa, Fatal Vitória 1. 08, posição Itaque, reporte, ponte Miguel de Oficina. Salvador, boa noite, azul 4980, saída PUCA. 4980, boa noite, contato radar, subazul, saída PUCA, nível de voo 350. Rádio Dia, pouco 3 PUCA, 350, azul 4980. Todas as inscrições em Itaque. 9778, da Gol, não conseguiu contato com o centro. Chama o mesmo agora, frequência 126.85, secundário 3365, e solicita pro bom voo. Obrigado, o Adireto Duna, o Bravo Bravo Filho, o seguinte é que ele está visto no zero. Estamos só aguardando, estamos aqui em contato com a coisa, que então o modelo irá fechar. Positivo. São 3197, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, no bom voo. Controle, boa noite, espera 9979. Boa noite, 9979, contato rodando da colagem, suba a via saída São 1, nível de voo 3200, após 2 dias, cruzou 2 dias e está autorizado direto líder. Direto líder, Sideral 9979, sobe 360. Possibilidade de coordenar com o centro 340 como final para o Sideral? Tentaremos, já vai. Obrigado. Dois dos quatro utilizados até 2.000 pés do ajuste em Salvador 10014. O 9979 autorizado, nível de voo 340 como nível final. 340 como final, será o 9979, muito obrigado. Decolagem 3-0, 0-0-0 graus, 2-0.